legal. Já faz um ano, já quase dói. Eu tô apaixonado, não sabe o que. Eu gostaria de dar um neném. O desgraçado me fez operar. Ninguém sabia dessa traição. Si no quer, danza conmigo. Diga que estoy sofrendo por nuestro amor. A vos seguir tira bola que eu sou amigo. Ya no pensó vengarme de esa traición. Pregunta si no quer, danza conmigo. Diga que estoy sofrendo por nuestro amor. A vos seguir tira bola que eu sou amigo. Ya no pensó vengarme de esa traición. Farmacia li encontrei. Um escândalo ali se armou. Foi uma briga entre nós dois. A polícia nos separou. Ele ligou pro meu celular. Pediu perdão, me convidou a jantar. Passamos juntos a noite. Mas eu sei que ele me vai enganar. Pergunta se não quer, dança comigo. Diga que tô sofrendo por nosso amor. A você que te dá bola, que eu sou amigo. Já não pensou vingar-me dessa traição. Pergunta se não quer, dança comigo. Diga que tô sofrendo por nosso amor. A você que te dá bola, que eu sou amigo. Já não pensou vingar-me.